Hoje, o 6º Congresso Diocesano da Divina Misericórdia, no Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia, em Vila Valqueim, a Congresso que é acontecida. Nosso cardeal arcebispo e João Tempé, e hoje completa mais um. Agradecemos por vidas e missão dos leigos da misericórdia no mundo. Ao mesmo tempo, para todos os leigos, para a realização da rezando e divulgando o amor misericórdia. Todos para se unirem conosco, necessidades da Igreja, pelo congresso que estamos realizando, nosso dão, meus irmãos, receber nossos. Chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi sempre seguir-te, não vou para trás. E pus as asas no peito e chama alma. É difícil agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Como reitor e pároco do Santuário da Divina Misericórdia, quero dar as boas-vindas ao nosso Dom Tempesta, organizando ele do seu ano, Dom Roque, bispo de Padre, que é o novo vigário episcopal do Vicariato Suburbano, Tinos, do nosso Andowski, os padres que trabalharam, Padre Macedo, que veio em Minas Gerais. Como também quero dar a todos, principalmente vocês do Rio de Minas, até do Rio Grande do Sul, das vizinhas, Nova Iguaçu, do que diga, eu sei quem mais. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar esta santa peto. Obrigado, Palida, que já nomeou aos consagrados religiosos, presença aqui na Assembleia, às diversas comunidades, tanto da cidade, estado, como de outros estados que estão aqui para esse 6º Congresso da Misericórdia. Hoje, nós que completa 6 anos da sua ordenação episcopal, portanto, um dia festivo, crescemos a vida, ele tem a grande missão de trabalho com as vocações, em nossa arquidiocese, outros trabalhos também, e tudo mais. E nós comentamos aqueles que nos veem e ouvem pelos meios de comunicação, pela Rede Vida de televisão, que gera imagem e som para a Rede Nazaré, para a Web TV Redentor, para a Rádio Catedral, Rádio Canção Nova Rio de Janeiro. A todos que estão conosco unidos, que nós, ao celebrarmos nessa véspera de São João Batista, aqui o Congresso da Divina Misericórdia, nos ajude cada vez mais a viver como cristãos, leigos e leigas, anunciando o reino de Deus, como é o tema desse congresso, né, para que o testemunho de sal da terra e luz do mundo aconteça em toda a nossa caminhada social, como fruto da misericórdia experimentada que vem do Senhor, para que a misericórdia de Deus, permeando nossa vida, nos leve adiante, e que desse santuário, arquidiocesano da Divina Misericórdia, possa ser lugar de acolhida e de envio, para que nós possamos viver cada vez mais e melhor a nossa vocação. Saudação ao padre João Surpi, que também é o provincial, mais sacerdotes com celebrantes. Nós iniciamos a celebração com o nosso ato penitencial. Reconhecemos-nos pecadores, misericórdia do perdão do Senhor. Em Jesus Cristo, pede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, este salvar os corações arrependidos. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, cuja misericórdia não tem limites e cuja bondade é um tesouro infinito, aumentai a fé do povo que vos é consagrado, para que por uma justa compreensão todos reconheçam com quanto amor foram criados, com que sangue foram remidos e com que espírito regenerados, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro das Crônicas. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então, o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: assim fala Deus, porque transgredis os preceitos do Senhor, isto não vos será de nenhum proveito. Porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no à pedrada, por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei de Joás não se lembrou do bem que Joiada, pai do profeta, lhe tinha feito, e matou o seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de um ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou-os toda a pressa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele, para vingar o filho do sacerdote Joiada, e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardarei eternamente para ele a minha graça, guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor, para sempre. No teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. E com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim, conservarei sua descendência e o seu trono, tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Se seus filhos, porventura, abandonarem-me e de andar pelos caminhos, se pecando violar prescrições e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, eu então castigarei a vara com açoites e flagelos, punirei as suas culpas, mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhes fiz. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Fiquemos de pé, meus irmãos, para a aclamação do Santo Evangelho. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. sentado. Aleluia, Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não vos podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, como que havereis de comer ou beber, nem como o vosso corpo, com o que haverei de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupado com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, nem toda a sua glória, jamais se vestiu como eles. Como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que como vamos comer? Que como vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, basta seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós com alegria inauguramos logo depois do Terço da Misericórdia que foi realizado aqui nessa manhã, com essa Eucaristia, este sexto Congresso Arquidiocesano da Misericórdia. Este ano apenas com um dia, e das questões mundiais, disputas futebolísticas, né? Então passou-se para esse um dia apenas, mas com uma oportunidade de ver o papel do cristão leigo e leiga, enquanto aqueles que experimentam a misericórdia e que, ao mesmo tempo, são chamados a ser uma presença misericordiosa nessa sociedade. Nos alegramos com todos os que vieram de perto ou de longe, gozaram viagens longas para estarem aqui nesse dia de hoje. Espero que tenham assim, uma boa estadia aqui no Rio de Janeiro e possam, no dia de hoje, ter essa reflexão que todo o pessoal encarregado lá pelo reitor, pároco, padre João Sopir, que vai levando adiante essa missão. Nossa saudação ao padre provincial, aos formadores também, seminaristas palotinos aqui presentes, né? E, em especial, né, nós nos alegramos com Dom Roque, que é nosso auxiliar e que celebra 6 anos, né, de ordenação episcopal, um presente para a nossa diocese, também para o dia da minha vida, e também já apresentando o novo vigário episcopal aqui do vicariato, o padre Rogério Heleno, recém, né, nomeado para essa missão, para que possa levar adiante esse trabalho em nosso nome aqui nesse vicariato. Então, pela sua presença aqui, nós nos alegramos e bendizemos o Senhor. E esperamos cada vez mais, meus irmãos e irmãs, que aquilo que representa, aquilo que é o sinal da Divina Misericórdia, possa estar muito presente também nessa, não só nas reflexões de hoje, mas na vida do cristão leigo e leiga. E hoje nós temos 2 aspectos na liturgia da palavra que nós ouvimos, que é a do dia de hoje, 2 aspectos que são muito próprios do nosso tempo, infelizmente. Um deles é a questão da violência e outra questão é a questão do relacionamento com os bens, com o dinheiro, que aparece na leitura primeira e também no Evangelho. Sabemos que o Salmo de Resposta vai responder que mesmo para toda a violência, todos os problemas, a herança do Senhor, a mente aquele que ele escolheu para a sucessão de Davi e chegar até o fim, vai permanece para sempre, mas mesmo tantos percalços que vão acontecendo. Então, a primeira coisa que eu acho que aquele que é chamado a fazer a experiência da misericórdia e anunciá-la pela vida aos seus irmãos e irmãs, no meio de tantas questões, eu nunca desanimar com a violência. Nós ouvimos hoje a questão de disputa de poder, tantas mortes, tantas situações que existem, né, que o povo de Deus passou, o povo de Israel passou tantas vezes nessa disputa e, ao mesmo tempo, tantos ódios e rancores. Então, essa questão que nós temos hoje de disputa de poder, de mentiras, ao mesmo tempo de mortes, de violência, é algo que está muito presente em todos os lados e aparece também, né, nas Escrituras, mostrando essa realidade humana que tantas situações dão um problema e fazem infelizes tantas pessoas. No entanto, a promessa do Senhor vai passando através de tantas situações e não deixa de ser fiel, no meio de tantas infidelidades do ser humano. Fala a leitura que se torna infiel ao Senhor, que não mais andou nos caminhos do Senhor, que não mais serviu o povo do Senhor, como alguém que para se colocar assim, mas serviu para si mesmo. Então, em vez de pensar no outro e no bem das pessoas, pensou em si mesmo, seu poder, tantas situações assim, não é? Então, ou seja, isso vai ser um critério, né, que vai acontecer sempre pelo sucesso ou insucesso dos reis de Israel. Se servem em mente o povo de Deus como servidor, né, sendo fiel à vontade do Senhor, ou se serve a si mesmo em sendo infiel ao Senhor. Sabemos que vivemos num mundo plural, mas sem dúvida que os valores que devem nortear nossa vida é o bem, mesmo para aqueles que não creem, mesmo aqueles que não são cristãos, e são chamados também a ver como é que nós fazemos o bem aos outros, como nós utilizamos aquilo que nós temos de responsabilidade para pensar no bem das pessoas, mesmo quando corrigimos, quando temos a preocupação, é o bem das pessoas e da comunidade. Eu creio que esse aspecto de olhar para o outro, nessa oblatividade, é muito presente cada vez mais. E, ao mesmo tempo, nós que sofremos muitas vezes as consequências disso, como nós vimos hoje na leitura primeira, é saber que a promessa do Senhor continua válida, mesmo com as infidelidades do homem, mesmo com as infidelidades da pessoa, o Senhor não deixa de olhar para nós e continua mesmo por linhas tortas conduzindo o seu povo, mesmo com as infidelidades, mesmo com os problemas da humanidade. Por isso o cristão está sempre confiante nessa caminhada, não desanimando, né, com os problemas que estão ao seu redor, sabendo ver realmente que isso é muito ruim, mas ao mesmo tempo sabendo que o Senhor não nos deixa abandonados, vai nos conduzindo e vai sempre chegar o momento em que vai aparecer a misericórdia do Senhor. Vai aparecer realmente aqueles que realmente no meio de tanta situação vai experimentando o Senhor que vai conduzir na história. O outro lado, meus irmãos e irmãs, outra questão que é colocada hoje, que merece também muitas reflexões, é a questão do relacionamento com os bens, com o dinheiro, como nós vimos no Evangelho de hoje. Não quer dizer que nós sejamos irresponsáveis de não pensar no futuro, de pensar nas necessidades, de programar como é que vamos fazer pagar nossas contas. Não significa isso. A pergunta é: quem é que é dono de quem? Se o dinheiro é meu dono ou sou dono do dinheiro para usar, né, a vontade, assim, para aquilo que é necessário e não ser dominado pelo egoísmo. E quando nós temos as ideologias, né, que se debatem em relação ao dinheiro, no fundo todos eles colocam o dinheiro como o senhor, como tudo da própria vida, seja de um lado como de outro. Enquanto que o cristão tem um relacionamento livre em relação aos bens, né, como fala o Evangelho. Sabe ser responsável e sabe confiar também na providência de Deus. E nós sabemos que desse relacionamento com o bem e com o dinheiro, nós temos grandes guerras, brigas, mortes, gente que foi morta em várias situações devido à ideologia A, vencer a ideologia B. Quantas mortes e quanta gente sacrificada por essas questões de visão em relação aos bens, em relação ao dinheiro. Mesmo hoje também, se nós olharmos bem a situação das disputas que existem, no fundo, o que está por baixo é o apego ao dinheiro, querer cada vez mais ganhar mais que os outros. Portanto, o cristão justamente não se deixa levar pelas amarras ideológicas com relação aos bens, mas se deixa levar pelo Evangelho, que vai saber permitir usar os bens sem ser dominado por eles e confiando no Senhor que conduz a nossa vida. E, nesse sentido, experimenta a misericórdia de Deus também e vai anunciando essa misericórdia aos irmãos e irmãs. Que o dia de hoje, em que aparece a missão dos leigos e leigas que experimentam a misericórdia e anunciam essa misericórdia pela vida, que diante da violência do mundo de hoje e diante também do domínio e do mesmo tempo da escravidão com relação aos bens desse mundo, que não podemos deixar conduzir pelo Evangelho. Nunca desanimar, vivendo e anunciando a esperança no Senhor, sendo livres com relação aos bens, confiando no Senhor com muita responsabilidade, devemos levar adiante a nossa bela e importante missão de ser fermento no meio da massa, ou, como diz o lema do ano do Laicato, terra e luz. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Resposta: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa. Pela Igreja, para que em todo o mundo manifeste o rosto misericordioso do Pai, na oração, na prática da vida e no testemunho da palavra. Oremos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os fiéis, para que pela sua conduta odiosa ajudem o Brasil a superar a crise moral existente em nosso país, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as comunidades católicas que comemoram a festa de São João, para que não esqueçam de colocar em prática o exemplo da vida de nosso santo padroeiro, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo sexto concesano da Divina Misericórdia, para que desperte ainda mais confiança na Divina Misericórdia em todos os participantes, rezemos. Senhor, escutai a prece. Pelo nosso aniversariante, Dom Arani, abençoe a sua missão de pastor na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Graças na sua realização, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei as súplicas de vossa igreja para alcançar os que pedimos com fé do nosso Senhor. Amém. Nossos sacrifícios por Deus Pai. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do nome, do bem e de toda a santa. Acolhei, Senhor, com bondade as nossas oferendas e transformai-as no sacramento da morte do vosso Filho, para que pela força desse sacrifício, mantendo firme a nossa confiança em Cristo, alcancemos a vida por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja alto. O nosso ao Senhor e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça em todo lugar, Senhor Pai eterno, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, um povo santo em amor, estendeu os braços na hora da sua paixão, pela morte. Por ele, os anjos celebram a grandeza, santos proclamam a vossa glória. Dei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor. Santificai nosso Deus. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do meio fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.

Concedei-nos, ó Deus, de misericórdia, o sangue do vosso. Vamos beber com confiança das fontes da misericórdia e nos mostremos sempre mais misericordiosos para com os irmãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, depois de agradecermos ao nosso Senhor Jesus Cristo pela sua presença no meio de nós, derramando suas graças, sua misericórdia, nós agradecemos pela presença do nosso Senhor Cardeal Orani e parabenizamos por este aniversário. Desses anos já são nossos passados nesta arquidiocese, vindo ao povo de Deus com esta força, assumindo compromissos, difícil até para. Muito obrigado por esse seu testemunho, sua dedicação e pedimos muito a misericórdia de Deus para nos a sua vida, que por muito tempo no meio de nós. Também meus parabéns pelo aniversário da sua ordenação episcopal, como também para nosso padre Rogério, o nosso novo pau do vicariato suburbano. Muito obrigado e parabéns. Vamos cantar. Parabéns. Obrigado, Padre João, pelas palavras, a vocês também pela acolhida. Lembro que nós estamos na véspera de celebrarmos São João Batista, que neste ano, né, vai ser domingo, o precursor. Entre as situações de João, o último dos profetas, aquele que anuncia que já chegou o Messias e que tem consciência que ele não é digno de sequer desamarrar a correia da sandália e que vai até o fim, testemunhando até o seu martírio, tem algo que nós precisamos muito do seu testemunho e seguir o seu exemplo. Ele é chamado o precursor, aquele que vai à frente do Senhor, anunciando os caminhos, e ele vai dizer, no meio de vós está o Messias. No meio de vós está aquele justamente que deve vir, deve trazer a salvação para todos, aquele que batizou o próprio autor do batismo. Então nós somos chamados a fazer a experiência da misericórdia de Deus, a fazer a experiência de anunciar essa misericórdia, que esse dia de hoje, esse sexto congresso, Arquidiocesana ajude a todos que participam aqui para essa experiência da misericórdia, ao mesmo tempo, diante de um mundo cheio de violência, de disputa de poder, como nós ouvimos hoje na leitura primeira, mas que vai passando, né, a história da salvação através de todas essas crises todas humanas, e no meio de tantas disputas também econômicas, de tantas violências, tantas situações, que o cristão saiba utilizar bem nessa liberdade, filhos de Deus, dos bens desse mundo. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, como João Batista, apontar para as pessoas que ali está Jesus, que ele está no meio de nós, está na grande cidade, mesmo no meio de tantos problemas de violência, de falcatruas, de erros éticos e morais, ele está no meio de nós. Sabe? O Senhor não deixa de conduzir no meio de nós a nossa vida, e cabe a nós apontar essa presença e ser também sinal dessa presença de Cristo Jesus no meio dessa sociedade tão complexa como nós vemos hoje. A palavra de Deus hoje nos coloca muita clareza a isso, meio passando a ter essa liberdade dos filhos de Deus, que nós encaminhemos e que nós possamos, como João, apontar que ele está no meio de nós, está na grande cidade, Deus habita essa cidade, lembra a Escritura também, e que nós possamos mostrar isso, tanto apontando como também sendo pessoas que assim vivam e assim caminham cada vez mais. O Senhor nos ajude. Nosso abraço a Dom Roque, que realmente há 6 anos atrás era ordenado bispo da nossa arquidiocese. Bendizemos a Deus pela sua vida, sua missão, seu trabalho junto às vocações, seu entusiasmo nessa caminhada. E nós bendizemos a Deus pela sua vida e testemunho. E a todos os demais irmãos e irmãs que hoje aniversariam. E aqueles que vieram de perto e de longe para esse sexto congresso da misericórdia, experimentem cada vez mais nos seus corações, nas suas vidas, a divina misericórdia aqui nesse santuário arquidiocesano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, olhai com bondade os fiéis que imploram a vossa misericórdia, para que, confiando em vosso amor de Pai, irradiem por toda a parte a vossa caridade por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja bendito o nome do Senhor. A nossa proteção está em nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus, e Filho do Santo. Amém. Do Senhor e paz. Todos, às 10:30 em ponto, eu gostaria que todos estivessem aqui por primeira palestra, com Roquete. Então, por favor, nós vamos cantar parabéns para a Dona Orani e depois todo mundo de volta, tá bom?